com essa aula. Vai ser uma aula que eu vou tentar passar o mais devagar possível pelos slides. Ela agora está com 40 e poucos slides, né? Então acho que isso ocupa bem uma hora e meia nossa. E eu vou passar por várias das micoses que a gente vai estudar ao longo do semestre, sem me aprofundar em nada da patologia delas, né? Mas falando principalmente das características celulares, né? E dos fatores de virulência envolvidos na interação, né? Então, eu falar de algumas características que já estão bem estabelecidas, que a gente já conhece bem, né? Que fazem parte dessa e de outras micoses, então eu vou estar utilizando, né? Candidíase, aspergilose, criptococose, né? E cromoblastomicose como modelo, né, para explicar alguns fatores de virulência e alguns mecanismos que já estão bem estabelecidos. Então a gente vai passar por resposta imune, vai passar por transgressão de barreiras do organismo, sem eu falar do resultado da infecção, né, de quadros clínicos ou de como em alguns casos só não falar como o indivíduo adquire a doença, né? Então vai ser um resumo de algumas partes que são muito importantes. Nós vamos voltar a alguns desses aspectos, se não todos, né, nas aulas específicas, sendo que nas aulas específicas a gente vai, né, de ponta a ponta, né, na infecção, infecção, doença, tratamento, diagnóstico, né? Inclusive o diagnóstico aqui praticamente eu não abordo, né? Então daquele espectro que eu mostrei, daqueles gráficos, né, que infecção, doença, eliminação, colonização, a gente vai praticamente falar só da infecção e alguns aspectos da colonização, né? Mas com foco, né, nos fatores de virulência. Então, em Cândida eu vou falar de dimorfismo e de mudança morfológica, né, de transição morfológica, levedura IFA, né, e adesinas e algumas proteases, né, em aspergilose um pouco de resposta imune, em criptococose um pouco de cápsula e transgressão de barreiras do organismo, né, em cromoblastomicose a questão da melanina, né, mas tudo como modelo do fator de virulência, que é sempre um ponto importante nas nossas aulas, nas nossas discussões, mas sem me aprofundar em nenhum processo, né, completo da infecção e da doença. Bom, vamos lá. Cândida albicans. Patógeno mais comum, todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem no corpo. Microbiota normal, que está em mucosas, mas causa doença, né, como um invasor de tecido epitelial. Doenças famosas causadas por cândida, né, candidíase oral, né, proporcionalmente conhecida como sapinho, né, todo mundo já ouviu falar, como em crianças que não tem a microbiota bem estabelecida. Até curiosidade que eu li esses dias, né, em adultos, um dos fatores que impede a candidíase oral de aparecer, né, de ter um crescimento exacerbado de cândida albicans nas mucosas orais, né, na boca, é a presença de um outro fungo que compete com a candida albicans por alimento, que é a Pichia. Pichia também é um fungo mega famoso, né, também microbiota normal, né, um balanço Pichia cândida impede um crescimento maior de cândida. Forma talvez mais famosa e prejudicial para a maioria da população de uma infecção causada por candida albicans, né, candidíase vulvovaginal, sendo que hoje o risco maior em relação à cândida são infecções sistêmicas derivadas de uma inoculação após trauma, né, do próprio fungo que está na pele, que está na nossa microbiota normal, junto de um déficit no sistema imune. Então, o paciente, né, com baixo de neutrófilo, que está no hospital, que precisa de um catéter, nesse catéter vai perfurar a pele dele, né, vai pegar uma cândida, essa cândida vai crescer, vai formar um biofilme, isso vai para a circulação e aí é um grande problema, né? Então, resumidamente, como é que essas etapas ocorrem? Da levedura que está na microbiota normal, essa levedura passa a crescer como hifa, né? Tem uma transição morfológica de levedura para hifa. Essa hifa penetra nas células, e aí, após atravessar as células ou penetrar o espaço entre as células, e quando essa hifa atinge, né, o vaso sanguíneo, encontra uma condição boa para o seu crescimento, né? Em levedura também, pode voltar ao estado de levedura e volta ao estado de levedura. Essa levedura, então, menor, né, esférica, se dissemina dentro do vaso, né, e podendo se alojar em alguns pontos e aí ainda transgredir o epitélio, né, formando novas hifas. Então, você imagina, é um processo super complexo, né, que envolve uma diversidade grande de etapas, né, e que pode e afeta, né, diversos tecidos do corpo, né, e podendo ainda, né, ter uma etapa posterior, né, depois passar pelo tecido epitelial, né, atravessar o endotélio, chegar no vaso sanguíneo e ainda, né, sair desse vaso sanguíneo causando mais dano. De cara, né, temos aqui três processos importantes, né, e bem, três grandes situações, vamos ficar duas grandes situações de moléculas envolvidas nessa etapa. Na verdade, três grandes situações de moléculas envolvidas nessa etapa. Quem fragmenta para mim, né, esse processo em três, né, tipos de molécula que vão participar disso aí? Adesinas, perfeito. Primeira etapa, adesão, tem que ter proteína ali em cima, né, ou adesinas que vão favorecer ao organismo de grudar naquele tecido, ou naquela matriz celular associada a esse tecido, que ele vai acabar invadindo. O que mais? Oi? Não, porque quando você pensou em seletivo, imagina, você pensou na molécula que está na célula, que vai reconhecer, que ele vai aderir, né? Vamos considerar esse processo como uma adesão. Como a adesão ele pode ser até na matriz do celular, né? O fungo, a molécula do fungo está grudando, né, na célula. Mas okay, mas qual é na segunda parte do processo? O que está acontecendo ali? Ela está quebrando. E ela precisa de quê? De enzima, né? Então a gente está falando que o fungo tem, né, uma capacidade, né, metabólica, né, e produz um repertório enzimático capaz também de detonar os tecidos, né, de destruir, de digerir os tecidos do hospedeiro. E aí, né, pensando, né, num terceiro evento, né, fala terceira molécula, não tem nada a ver, mas um terceiro evento, isso que eu quero me referir, um terceiro evento que está acontecendo ali, está acontecendo um caminho, né, de sinalização, vias sinalizatórias, né, que vão promover a mudança de forma do fungo. Será que esse fungo produz essas enzimas enquanto levedura? Não, né? A gente está vendo, a gente sabe que ele atravessa, né, depois que ele filamenta. Depois daí, será que o metabolismo dele é diferente? Não, o que controla o metabolismo em cada forma desse fungo? E uma coisa muito interessante, né, e é isso, eu vou pedir um cuidado, né, e vou tentar nas aulas, né, dar o máximo de detalhes sobre isso, né, é uma atenção muito interessante à mudança de forma, à transição morfológica e alguns termos que a gente vai usar. Eu mesmo me corrigi há pouco tempo atrás falando, né, em dimorfismo. E quando eu pessoalmente, né, prefiro, pelo que eu acompanho, acho mais interessante falar de dimorfismo, né, ou polimorfismo, né, são dois termos que a gente encontra na literatura, né, quando a gente fala de fungo, que ele está leveduriforme no hospedeiro, né, e com micélio no ambiente. Na cândida, o que acontece é que quando o comensal ele está na forma de levedura, então agora, se eu fizer, se eu coletar a amostra de minha, eu vou encontrar a cândida na forma de levedura. E em determinadas condições, ele expressa o conjunto de genes e reage, né, expressa os fatores que vão promover um crescimento chamado polarizado, né, um crescimento na forma de hifa. Na parte de cândida, na próxima aula, ainda vou abordar para vocês outros aspectos da cândida, que é a formação de pseudo-hifa, que eu já falei aqui por alto. Então, que pode ser, né, uma etapa intermediária na formação de hifa. Mas a gente pode conhecer com pseudo-hifa ou providenciar direto, né, ou promover diretamente o crescimento na forma de hifa. E o que é essa bagunça, né, de sinalização que a gente, que eu estou querendo apresentar aqui? É que, na realidade, né, a quantidade de fatores hoje já descritos que promovem a sinalização é grande e é diversa. Né? A mudança de temperatura pode promover a mudança de forma, né, por um mecanismo envolvendo proteína de choque térmico. Fatores nutricionais podem participar, né, e participam, né, da transição dimórfica. Tem um artigo muito interessante que descreve que vários, né, relatos, né, que soro fetal bovino, aliás, em um laboratório, esse é o jeito mais fácil de converter levedura para hifa, fazer a levedura ter um crescimento lamentoso, é adicionar soro fetal bovino, né, e que no soro fetal bovino existem os fatores nutricionais que promovem esse crescimento polarizado, esse crescimento na forma de hifa. Em um dos artigos, a análise foi feita foi a seguinte: o que promove do soro a conversão, né, é glicose, que é um nutriente super básico de vários meios de cultura. Não é só isso, glicose é um deles, é um dos fatores, né, mas esse artigo em especial fala isso. Mas temperatura, glicose, CO2, outras formas de disponibilidade nutricional, né, como disponibilidade de aminoácidos, né, hormônios que os próprios fungos possuem. Os fungos, eles produzem farnesol. Farnesol, que é um hormônio de quorum sense. O farnesol atua bloqueando a diferenciação em hifa. Então, no momento que tem muita hifa, esse farnesol bloqueia o crescimento polarizado, favorecendo o crescimento de células que vão se dispersar. Em outros fatores, e o que foi visto ainda, é que, dependendo do estímulo que vai resultar nessa transição morfológica, a hifa tem características diferentes. Então, lógico que a gente está falando aí em mecanismos que foram descritos, né, in vitro, basicamente in vitro, né, em mecanismos que foram vistos que as proteínas no final da hifa, determinada condição, são diferentes das proteínas expressas na hifa promovida por uma outra diferença nutricional ou metabólica ou por algum outro intermediário, mas que indica para a gente algumas coisas, né, que são vários fatores, né, que promovem a diferenciação do fungo. O que é mais importante para a gente isso? A gente vê de imediato, né, fatores que a gente encontra no hospedeiro humano. Algumas coisas ali muito familiares ao nosso organismo são fatores que promovem a diferenciação do fungo. Né? Entre eles, né, fácil, né? Sobrevivência a 37 graus. Né? Então, um dos fatores que promove a diferenciação da levedura, né, do crescimento de levedura ao crescimento filamentoso, é a temperatura que a gente se encontra. Mas estamos nesse momento nessa temperatura e não estamos com candidíase. Não estamos com uma infecção causando esse dano. Temos glicose no sangue, temos glicose disponível para o fungo. Temos CO2 no nosso ambiente, né? Temos outros aminoácidos. Então a gente já começa a somar as características, né, que promovem a diferenciação do fungo. Temos variações de pH e temos pHs diferentes dependendo da localização, né, do nicho, né, do microambiente do corpo onde a gente vai estar medindo o pH. Então, se a gente junta, né, temperatura com disponibilidade de glicose, com CO2, com outra disponibilidade nutricional, com presença de matriz extracelular, com baixo de oxigênio, né, com pH mais alto, né, a gente já começa a, de repente, afunilar para alguns ambientes onde o crescimento da forma filamentosa, vai poder ocorrer em relação a outro. Né? De repente, então não vou, poxa, você precisa de um pH baixo para também favorecer a transição dimórfica, faz mais sentido, né, a cândida atuar no epitélio vaginal ao invés no intestino, por exemplo. Então começa a fazer sentido, né, essa conjunção de fatores, né, que vai levar a uma característica da cândida que é sabidamente interessante para sua disseminação, para o seu crescimento, né, nos nossos tecidos. Então aí lembra daquela brincadeira, aquela metáfora, aquela analogia que a gente fez em algumas aulas passadas, né, do jogo de pôquer, que o quê? Que o ser humano tem teria um conjunto, né, de fatores, né, que promove, né, o seu favorecimento em determinado ambiente, e o fungo tem o seu conjunto de fatores, né, que promove, né, a sua reprodução, o seu crescimento no ambiente, e aí a gente está olhando para as cartas que seriam desse fungo, né, para fatores que vão direcionar para um crescimento que tem uma série de características que vai ser interessante para o fungo. Vamos analisar então as primeiras delas, né? Uma coisa interessante que a cândida faz, a gente falou de protease, né, de adesina. Além disso, o fungo ainda penetra ativamente o epitélio. Significa que ele fura mesmo. Esse é um dos mecanismos, a penetração ativa do epitélio é um dos mecanismos. É até o principal, mas é um dos mecanismos dele. O que além disso, né, ele faz interessante de elaborar? Não só o fungo ele se adere, né, por conta de adesinas, né, de sequências tipo aglutinina, que a gente já vai falar sobre elas, mas o fungo ele adere em determinados tipos de relevo, um mecanismo descrito como tigmotropismo. Se eu pegar uma placa e tiver nessa placa vãos de uma superfície lisa, e eu cavar nessa superfície, né, umas valas de poucos micrômetros de profundidade, meu fungo vai ter facilidade a se aderir ali do que em outras partes da placa. Então, nas nossas células a gente encontra, né, um relevo acidentado desse. Então esse tipo de relevo favorece a aderência, né, do fungo. Então esse mecanismo já é bem conhecido, né, aliás, essa característica bem conhecida promove a adesão do fungo. No que esse fungo se adere, né, o fungo responde regulando, né, e expressando, né, características que são características relacionadas à formação de hifas, né, como várias proteínas de superfície, né, que vão funcionar como adesinas. Então, uma vez aderido, né, o fungo responde com um sinal, né, para modificar o seu repertório enzimático, seu repertório de proteínas expressas, né, e isso promove ao fungo diversas características diferentes. Que características são essas? Desde, né, a expressão de adesinas que vão favorecer a adesão do fungo às células, até proteínas relacionadas à regulação redox, superóxido dismutase, por exemplo. Falamos aí, então, de dois mecanismos, né, de penetração diferentes. Falamos não, vamos falar. O primeiro que a gente já falou, a penetração ativa do epitélio. Isso foi visto por diversos tipos de microscopia, né, algumas análises cuidadosas dessa interação, que viu que no que cresce a hifa, né, essa hifa tem força suficiente para romper e destruir células do hospedeiro. O crescimento da hifa por si só é o suficiente para atravessar uma célula do tecido. Alguma coisa disso a gente pode até vislumbrar de forma fácil. A gente está falando de um ser que está crescendo muito rápido, né, que tem uma parede celular que tem mais de 100 nanômetros de espessura, que tem um crescimento polarizado e que está fortemente aderido à célula do hospedeiro. Enquanto a célula do hospedeiro é um conjunto de células também fortemente aderidas entre elas, mas com uma densidade celular muito menor, Não sei se vocês já viram, essa foto na realidade está exemplificando bem isso. É fácil estimar qual célula tem uma densidade de citoplasma maior. Alguém acha que é a célula do hospedeiro ali, a célula do modelo de estudo ali, ou alguém acha que é o fungo que está dentro do filamento aqui em crescimento? Todo mundo aqui identificou o que é fungo, o que é célula do hospedeiro, né? Né, que tem uma hifa, né, dentro, ali invadindo a célula do hospedeiro. E a densidade da hifa é maior? Então, a osmolaridade interna vai ser maior, isso dá para transferir, né, direto uma medida de força, onde essa célula vai ter uma resistência maior do que a célula do hospedeiro, que tem um citoplasma mais disperso, tem mais água do que os outros componentes. Então, com o crescimento polarizado do fungo, polarizado porque, né, tem uma direção, né, tem uma área que está crescendo enquanto outra área está estática, né, isso vai perfurar a célula do hospedeiro. E ele tem a área estática, é a área que está fortemente aderida, né, na célula do hospedeiro. Além disso, como parte do mecanismo, ou um mecanismo minoritário, né, o fungo está produzindo uma série de enzimas que vai digerir aquele tecido. E aí, digerindo o quê? Por exemplo, né, cadeínas, junções aderentes e mucina. Então, está digerindo, né, o que mantém as células grudadas umas às outras, né, e componentes, né, que fazem parte da matriz celular ali. Então vai estar digerindo, né, o que deixa as células juntas e o que sustenta elas. Fica fácil, né, penetrar num tecido com essas condições. Mas a penetração ativa, né, hoje é descrita como o principal mecanismo de invasão do epitélio por cândida. Né, uma coisa bem grosseira, né, que onde o fungo está crescendo e arrebentando com as células, né, como resultado do seu crescimento. Qual a média do diâmetro da hifa? Tem uns 5 micrômetros, mais ou menos. A levedura vai de 5 a 10, né? A hifa tem 5 micrômetros. Agora, a distensão, isso... Não saberia dizer nenhum limite, mas coloco centenas de micrômetros, né, e mais. Comparando com uma célula humana, por exemplo, uma célula humana tem seus 50 micrômetros, né? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da célula, né, uma célula epitelial. Então, o fungo tem espaço, né, para agir. Aqui a gente consegue ver até, ó, os limites da célula epitelial, a levedura e aí. Deixa eu dar uma noção de tamanho. Então, são isso, células de 50 micrômetros com leveduras que têm com hifas que têm 5 micrômetros de diâmetro interno e leveduras de 5 a 10. E, na verdade, todo esse conjunto de fotos, né, ele representa essas etapas iniciais que a gente acabou de descrever, né, de adesão à superfície. É uma adesão que é bastante íntima, né? Parte da membrana aqui das células hospedeiras estão bem grudadas, né, nessa hifa, nesse início de crescimento de hifa ali mostrado. E esse buraco formado pela hifa em crescimento, né, e ali que começa a atravessar o tecido do hospedeiro. Bom, já vimos na última aula, né, só relembro, o nome de uma das moléculas responsável pela adesão, né, a ALS, né, a sequência tipo aglutinina, que foram né, vista em Candida albicans, estudados até com Saccharomyces como outro modelo, né, que vão aderir então na superfície das células e em outros fatores, em outras moléculas, como moléculas da matriz extracelular, moléculas que compõem a matriz extracelular, como fibronectina, laminina, colágeno. E são, por essas moléculas, né, através dessas moléculas, a cândida adere ainda em outras superfícies, na superfície abiótica, como vidro, plástico. Aí você pensa, pô, problema nenhum, né? Ela aderir, não me interessa ela aderir à vida plástica. Na verdade, interessa sim. Né? Se eu estiver alimentando, né, um paciente, né, com uma superfície de plástico e a cândida se adere nessa superfície de plástico, ela ali aderida vai crescer, vai formar uma colônia, vai formar um biofilme, e ao invés de o organismo depois ter que lidar com uma única célula, ele vai lidar com uma comunidade muito bem estruturada de células. E aí as reações, as interações que vão ocorrer depois disso vão ser de maior intensidade, né, e muito provavelmente vão favorecer, ou certamente vão favorecer, a comunidade de cândida que ali se formou. Bom, duas proteínas importantes, né, que tem na superfície daí, que funcionam, né, facilitando, né, a adesão e até a internalização, né, da cândida na célula. Né, são a ALS, né, aglutinina like cibo, sequência tipo aglutinina, né, que adere, né, a todos esses fatores, né, e as SSA, que são proteínas de choque térmico, né, da família da HSP60, que tem um papel muito interessante por promover, né, a internalização da célula. O que significa isso? Né, hifas de Candida albicans, né, expressam proteínas na sua superfície que sinalizam para a célula, induzindo que essa célula faça uma fagocitose dessa hifa. É quase que um convite para a célula entrar. Uma molécula, então, que a cândida produz, na forma dela já mais agressiva, né, a hifa, né, leveduras não produzem hifa. E nós não estamos, então, num microambiente nosso, em que ocorre a colonização por cândida, né, com leveduras de cândida, né, nossas células não estão fagocitando loucamente essas leveduras. Mas hifas que possuem na sua superfície essas moléculas, né, as SSA, elas estão, né, promovendo a internalização. Então ela vai colocar para dentro, né, um fungo que já está crescendo de uma forma, né, mais rápida, polarizada, que tem a capacidade de perfurar nessas estruturas membranosas, e isso sem dúvida pode promover a infecção. Então é difícil, aliás, impossível não considerar uma molécula dessa como um fator de virulência, já que ela favorece a infecção por cândida. Como é que eles analisaram esse mecanismo, né? Como é que eles viram que essa endocitose estava acontecendo, né? Então, leveduras expressando essas adesinas, né, foram marcadas e viram que parte da levedura estava dentro da célula e fora da célula após determinada etapa do processo. É bem fácil ver isso. A gente coloca um corante na célula em cada uma das etapas. Né? Antes ela está toda azul e depois eu vejo ela, uma parte azul, outra parte verde, aquela parte azul entrou e não entrou em contato com o fluorocromo verde que está revestindo, né, outro açúcar do fungo. É só uma partezinha técnica de como esse tipo de experimento é feito. Então, o que a gente tem? Qual o cenário que a gente tem nesse primeiro momento de infecção? O fungo, né, a hifa, né, a levedura se aderiu, né, no seu ponto de adesão, a A formação de hifa foi favorecida, né? Genes relacionados à formação de hifa e fatores, né, que promovem a formação de hifa, né, sejam os nutricionais, temperatura, né, baixa de oxigênio, né, hormônios secretados pelas próprias leveduras, né, atuaram ali. A levedura se diferencia, passa a apresentar um crescimento polarizado, hifas são formadas, essa hifa penetra o tecido ou a própria célula do tecido epitelial promove a fagocitose dessa hifa, e ali naquele tecido uma diversidade de enzimas, né? O repertório enzimático do fungo atua digerindo o tecido. Então não só a hifa está penetrando e está furando, né, a célula, como, né, proteases e fosfolipases estão sendo liberadas pela hifa, né, digerindo esse tecido do hospedeiro. Em todas essas etapas, de certa forma, né, mecanismos nossos estão atuando, né, e interagindo com os fungos, né, que estão colonizando, né, aquele epitélio. Inclusive no momento de saúde, né, antes da diferenciação para hifas, antes do crescimento polarizado, nós temos cenários onde, né, o fungo está crescendo no epitélio por, né, uma baixa carga fúngica, não atua, né, promovendo dano no epitélio. Os próprios outros micro-organismos que compõem essa microbiota, né, vão estar desfavorecendo o crescimento de determinada espécie, por competição nutricional, por competição de espaço. E várias células vão interagir, talvez até dificultando o contato, né, do fungo com as células do epitélio, né, para expressar ou para formar a hifa, né, ou expressar aqueles fatores que vão favorecer a colonização. Um mecanismo importante é a resposta de linfócitos TH17 na produção de defensinas que vão atuar minimizando o crescimento de hifas no tecido, ali na superfície do tecido epitelial. Só que isso só ocorre após uma resposta, né, de um primeiro contato já de hifas do fungo. Qual o mecanismo hoje que a gente tem então descrito, né, dessas etapas do processo de um autocontrole? Aqui a gente, o que é importante aqui, né, aqui a gente não está falando de doença ainda, mas a gente está falando de um início de invasão que é controlado. O que eu quero dizer com isso e pontuar nessa etapa do processo, né? No indivíduo sadio, o fungo vai se aderir, o fungo vai penetrar, o fungo vai furar o tecido, vai liberar enzimas, né, ele vai chegar em camadas mais internas daquele tecido epitelial, e ali ele vai encontrar células do sistema imune, macrófago e neutrófago, que vão promover uma resposta mediada por linfócito TH17, que vai sinalizar para o tecido epitelial via IL-22 a produção de moléculas que são defensinas que vão atuar no próprio fungo. Então é um cenário que seria um cenário meio de pré-infecção e que na realidade é uma coisa puramente normal. E de repente isso aí é bem o coração do que a gente pode falar de interação ou de relação parasito-hospedeiro. O organismo está sendo, está ocorrendo um diálogo sem ocorrer ainda dano. Está ocorrendo um crescimento, né, de dois organismos, né, sem ocorrer uma situação que a gente pode chamar como de doença. É uma coisa que a gente não estuda muito, né, mas, né, lógico que tem grupos dedicados a isso, Mas a gente não sabe, por exemplo, a gente pode dizer que nesse momento anterior, né, esse crescimento de Cândida não impediu um crescimento do Escherichia coli hipervirulenta, ou de uma outra bactéria, de uma bactéria que certamente causaria dano ao corpo humano. Mas estamos falando de uma situação onde eu acho que não seriam exageros a palavra equilíbrio. Uma situação de crescimento de fungo, né, e de resposta imune, né, capaz de controlar esse fungo, o crescimento desse fungo. O que é importante, né, a gente já começar a memorizar alguns... Bom, vocês já memorizaram, vocês já falaram para mim isso, né, algumas moléculas importantes nesse processo. Para fungo, fatalmente a gente vai cair em receptores que são das classes dectina, da família das dectinas, e da família das Toll-like receptors. Então tem da família da CLR, né, C-type lectin receptor, né, e das famílias do Toll-like receptor. E são dessas duas grandes famílias de receptores, né, que o início da interação entre o fungo e células do sistema imune ocorre. E principalmente com o receptor da célula do sistema imune chamado dectina 1, que vai reconhecer glucana. Glucana é o principal. Componente da parede celular do fungo, né, que causa uma resposta do sistema imunológico, de células do sistema imunológico. É um composto que tem bastante quantidade na parede do fungo e ele promove uma resposta inflamatória, né, e promove a ativação de linfócito TH17, né, uma resposta que produziria, né, os intermediários do sistema imune importante para um controle de uma infecção. O que a gente começa a ver, e aí a gente pode entender isso, né, como uma estratégia interessante, né, na virulência de Cândida? Qual é a forma mais agressiva da célula de Cândida? Vocês? IFA. Né? Qual a forma agressiva da célula de Cândida? Nosso corpo ela está como comensal, como levedura. Ela vai causar a doença na forma de IFA. Na IFA, ela vai penetrar o tecido. Na IFA, ela expressa adesinas, né, que grudam ao tecido. Na IFA, ela expressa enzimas e proteínas que induzem a própria fagocitose, a própria internalização do fungo. Na IFA, as mananas recobrem as glucanas na parede celular. Então, voltando para a estrutura da parede celular, para a gente visualizar isso melhor. Isso aqui que é... Essas glucanas que estão aqui na cor verde e laranja, né, fazem parte das paredes celular. Quando a célula do sistema imune interage com as células do fungo, azul também. O receptor encontra justamente, né, essa molécula. E aí isso sinaliza para uma resposta que vai, né, promover, né, a eliminação do fungo. No que eu tenho é uma camada de açúcar bloqueando o acesso a própria glucana, né, eu impeço o meu sistema imune de reconhecer esse açúcar, que faz parte da parede celular, que é um dos principais açúcares da parede celular, e que causa um tipo de resposta que é eficaz no controle da infecção. Aqui estava até melhor. Então, o que eu impeço? O que eu não, né? O fungo produz. O que o fungo expressa açúcares na sua superfície são justamente isso aqui, esses filamentos, né, que estão na parede aqui, a parede celular, que é o fungo, né? Membrana plasmática do fungo. Isso aqui tudo é parede celular. E desse ponto aqui, nós temos basicamente glucana e quitina. E nesse ponto 2, nessa área 2, nós temos basicamente mananas, proteínas associadas às mananas, manoproteínas. E no que isso é grande demais, né, é extenso demais, eu não consigo acesso, então, às glucanas que vão ser reconhecidas por uma diversidade grande de receptores, principalmente de intestino 1. Com isso, a minha célula apresentadora de antígeno deixa de reconhecer aquilo, para não desencadeie uma resposta inflamatória mediada por TH17, eu não vou ter aquela liberação de defensinas pelas minhas células epiteliais. O controle do crescimento de cândida vai ser desfavorecido. Então, o que vira uma conta muito fácil de ser feita aí? Se tiver muita IFA, né, prejudica o meu controle de cândida. Prejudicando o controle, ou ter mais IFA. E aí você tem o cenário de uma infecção. Aí você tem o cenário do estabelecimento da doença. Oi? Tem alguma diferença na relação do tamanho das partes celulares da levedura e também na relação da expressão do glutão? Então, o que foi visto é uma diferença estimada na quantidade desses açúcares. Pega a IFA, extrai os açúcares e vê quanto tem. Pega a levedura, extrai os açúcares e vê quanto tem. Quando a gente marca isso com a fluorescência, a gente vê uma dificuldade na marcação desse glucano que tem IFA e uma facilidade quando você tem levedura. Medir a parede, né, e o tamanho, apesar de ser um negócio assim, que os grupos do Rio de Janeiro, e eu faço parte desse grupo, né, fazem há muito tempo, não mostrei para vocês como a gente vai de novo hoje. É uma coisa que só começou a ser mais bem observada nos últimos 10 anos, por conta de dificuldades de rotinas técnicas. Aquela técnica ali que mostra... Eu duvido alguém aqui pegar um livro agora e mostrar uma foto tão bonita de parede celular quanto aquela. Essa foto aí não tem 5 anos, né? E a microscopia eletrônica de fungos existe há 50. Sabe? A evolução foi muito lenta na biologia celular de fungos em termos de microscopia. Então, nos últimos 5 anos, o pessoal deu um salto em termos técnicos, né, de processamento de amostra, na identificação da morfologia celular do fungo, né, identificação das estruturas que compõem a parede celular. E aí você consegue observar esse tipo de coisa. Medir de forma hipercorreta isso depende do processamento dessa amostra em modelos de infecção. Então, significa pegar o tecido infectado, né, e utilizar as técnicas que eles utilizaram para ficar, para a gente conseguir ver que tem uns filamentozinhos ali na superfície. Né, a célula iria até o teto, né, se tivesse completa ali. Então, é um pedacinho da parede celular. Então, a gente está vendo coisas ali que, novamente, se pegar qualquer livro de micologia, né, de 3 anos para trás, a gente não tem uma foto tão bonita quanto essa. Mas é maior do que a levedura, sabe? Ou não tem uma diferença significativa? Então, não sei se... Não, eu perguntei em relação à parede, porque o fato da questão tem uma parede menor, mas não tem uma parede menor. Isso é o que é. E também a relação da expressão do livro de glucano, porque se as paredes fossem iguais assim, em tamanho, a única diferença que seria... Daí sempre ser mais eficaz de uma infecção, seria somente a invasão, porque como ela tem pouco de quitina, né? Parece que se sabe se a levedura tem mais glucanas, se sabe? Então, relativamente sim. A levedura tem uma expressão mais forte. Mas a manana, na IFA, ela está por cima da glucana. Ela impede o contato da glucana que existe ali, né, com o fungo. O que eu não sei te dizer hoje, se eu cortar exatamente a mesma área de uma levedura e de uma IFA, eu vou ter proporcionalmente mais glucana do que a IFA? Isso eu não sei. Eu acho até que não. Mas o que eu sei é que a banana vai estar mais do lado de fora e vai estar cobrindo essa glucana a ponto de não permitir que a glucana interaja com o receptor da célula dendrítica ou do macrófago, entendeu? De qualquer célula do sistema imune. Então é essa parada. A palavra é exatamente essa, né? A banana mascara, né, a glucana. Então a célula não conseguindo interagir com a glucana, né? Lógico que vocês vão olhar ali, né? Ela tem receptores de manose que vão promover respostas também de caráter inflamatório. Né? Não é a resposta descrita como a mais eficiente, né, no controle de uma infecção por cândida. Então respostas vão existir, né? Um repertório de molécula até bem restrito, né? E até, eu acho que aqui dá uma indicação muito maneira do que interage com o que do fungo com as células do hospedeiro. Se vocês estão conseguindo ler, não sei se o pessoal lá atrás está conseguindo ler. Mas se vocês estão conseguindo ler, né, a gente, monócitos e macrófagos já conhecem. Banana, glucana, coisas ligadas à banana. Glucana, banana, quitina, banana. Assim, a gente falou três nomes aí, né? Glucana, banana e quitina. São os três componentes, os três polissacarídeos principais, né, apareceu lá. Células a gente conhece banana, glucana, banana e banana. Lógico que tem diferença entre elas. Bananas O ligadas, bananas N ligadas. Beta glucana, alfa glucana. Né? Formas, né, que esses açúcares estão ligados entre eles ou estão ligados entre eles em proteínas que compõem a parede celular. Então isso, cada tipo, né, de polissacarídeo, de polissacarídeo ligado a outra coisa, vai ser reconhecido por um determinado receptor que as células possuem, que determinados grupos celulares possuem, né? Células dendríticas possuem alguns receptores, né? Macrófagos e monócitos possuem outros receptores que ligam outras coisas. Mas dentro disso, né, a gente vai ver o que interage com o fungo, né, e que tipo de resposta, né, isso pode ocasionar. Inclusive resposta de caráter anti-inflamatório, dependendo da ligação. Então, isso pode favorecer a persistência, né? Uma resposta anti-inflamatória favorece até a persistência do fungo no hospedeiro, coisa que vai favorecer, por exemplo, a colonização por aspergilos. É um exemplo de como o direcionamento da resposta imune, né, promove um caráter, uma resposta inflamatória, né, que vai favorecer o crescimento de determinado fungo, a manutenção de determinado fungo. Já vou mostrar agora, que eu acho que você tocou num ponto que é bem legal da discussão. Na verdade, aqui, né? Esse gráfico eu mostrei na aula passada, né? E é um jeito de representar os possíveis resultados de uma interação com o hospedeiro, uma interação patógena no hospedeiro. Relacionando o quê? Resposta imune, se é uma resposta exacerbada ou se é uma resposta insuficiente, né? E dano no fungo. Se é uma resposta imune que afeta, né, o fungo, né, esse fungo é destruído, né, o título de fungo cai, né, os tecidos se recupera, o quadro de doença deixa de existir ou é eliminado, o quadro de infecção nem chega a se desenvolver. Mas é que se o fungo promove uma resposta exagerada, um quadro inflamatório muito intenso, esses mediadores inflamatórios vão provocar o dano no tecido do hospedeiro. E aí você tem um dano que ele não é causado diretamente pela célula do patógeno crescendo ali, ou a célula do microorganismo crescendo ali, mas por uma resposta por demais agressiva a ponto de causar um choque anafilático, ou uma destruição tecidual, uma inflamação exagerada, um inchaço descontrolado, tudo que vai causar um dano depois do tecido do hospedeiro. Com relação à resposta imune, obviamente, se ela for insuficiente, o patógeno ali, a célula, pode crescer demais, e aí causar, por si só, dano no tecido do hospedeiro. Então, em todos os casos de infecção imunocomprometido, é isso. É o resultado do crescimento microbiano num tecido onde as células não vão estar interagindo e não vai existir controle. Mas, sem dúvida, o que você falou é importante. E é o caso que causa dano no hospedeiro por conta de uma resposta exagerada. E no nosso, entre os fungos tem o glucano principalmente. O glucano é utilizado até como, não sei se ainda é, mas já foi uma época, como reforço em esquemas de vacinação. E, você injetar glucano, acho que quitosana já foi usada também, então são esses polissacarídeos que vão ativar um sistema imune e promover um cenário inflamatório. Então aquilo seria um coadjuvante no tratamento para algumas coisas. Tratamento de infecção viral, já foi sugerido para tratamento de infecção viral, glucano, porque promoveria reações inflamatórias que iam facilitar o combate à infecção de trato viral. Você queria falar alguma coisa? Esqueci. Vou ler a sua pergunta. Então, se o glucana ativa o sistema imune, promovendo a limpeza desse fungo, a destruição desses fungos, não apresentar glucana impede o sistema imune. Sim, mas a manana também é reconhecida. Sim, mas a resposta imune mediada por glucana é mais intensa. Ah, é uma resposta inflamatória intensa que tem diversos resultados. Diversos caminhos, diversas recentralizações envolvidas e que vai provocar o controle da infecção, daquele início, daquela colonização por cândida. Isso é cândida, a gente está falando de cândida. Nem todos os fungos vão apresentar mais manose na sua superfície no momento da diferenciação celular. Isso é uma coisa que alguns fungos apresentam, um bom exemplo é a cândida. Mas já a gente vai falar aqui do criptocólogos, que ele tem outra coisa na superfície que é muito mais legal para ele do que qualquer outra sopa. Eu não sei se eu entendi direito, mas a camada de açúcar na célula do hospedeiro vai impedir também? Não, na célula do fungo. Ok. Na célula do fungo, porque eu achei que você não quer, eu acho que eu não entendi. Acho que você estava falando uma camada de açúcar na célula do hospedeiro vai impedir que a beta-glucana Na verdade, no fungo, O que o fungo tem na parede celular? Um monte de açúcar. Entre esses açúcares, principalmente, quitina, glutano e manana. São polímeros de N-acetilcolamina, glucose e manose. Na célula do hospedeiro, o que a gente vai ter? São os receptores que reconhecem esses açúcares. Um receptor desse em particular, o dectina 1, que reconhece beta-glucano, promove uma resposta inflamatória de ATH17, que é a principal na resposta anticândida. É ela que controla o crescimento da cândida. É por causa dessa resposta que a cândida está vivendo bem com a gente, e a hora que uma IFA resolver complicar a situação, o nosso organismo dá conta e diz, não, continue como devedora que está tudo tranquilo. Então, nossas células, tendo dectina 1, elas reconhecem a glucana da IFA. Mas, ao longo do crescimento da IFA, a IFA expressa mais manana na sua superfície do que glucana. E estruturalmente, essas bananas recobrem a glucana. Então, não dando acesso, né, isso aqui a gente está falando até, receptor aqui tem de entre 20 e 30 nanômetros, né, e isso aqui tem 50. Né, a parede inteira tem 60 e poucos. Então, aquilo não dá acesso, né, a banana na superfície. Da parede celular, né? A parede celular já é a superfície do organismo, né? A banana na camada mais externa da parede celular impede o acesso ao adectina 1. Adectina 1 não se ligando à banana, não tem, né, liberação de mediadores de inflamação que são importantes para a resposta ocorrer. E assim a célula do hospedeiro não responde à infecção por cândida. O complicador nisso tudo, né? Não tendo resposta, a gente está falando de um fungo que está crescendo rápido, que cresce bem, que está num ambiente favorável e que não tem nenhum controle. Ele vai crescer mais, significa que a infecção vai se desenvolver de forma mais agressiva. Então, para ser bem sincero com vocês, não só eu acho isso lindíssimo, mas como acho super complicado. É muito difícil analisar isso dessa forma multifatorial, né? E certamente vocês estão pensando nas mesmas coisas que eu penso quando leio esses artigos, né? Pô, mas isso é um mecanismo e os outros? Isso, como é que os outros estão acontecendo ao mesmo tempo? Né? Vocês tentam imaginar, né, os modelos aqui, né, algum modelo que vá analisar de forma, né, completa tudo o que pode estar acontecendo com essa célula. E, na realidade, esses modelos existem. Vocês têm uma matéria chamada Biologia de Sistemas, não tem? Acho que em Biofísica, talvez? Talvez não. Ah, Biofísica de Sistemas, tá. E qual é a ideia? Mas vocês vão ter uma agora, eu acho que entrou como eletiva, que é estudo de ômicas, essas coisas. E aí, todos os estudos seguem mesmo uma lógica de facilidade, custo para resultado. Então, a gente vai encontrar um grupo olhando para a interação de células de garrafinha com a cândida. Esse mesmo grupo, daqui a 3 anos, ele vai estudar a cândida no camundongo. Aí, depois, ele vai passar a cândida para outros modelos, ou vai analisar fatores adicionais, né, em vários camundongos. Então, e aí o estudo vai se aprofundando e vai ficando mais completo. O que essas técnicas vão promover hoje? É a análise de várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de ômica, a gente está falando, né, de todos os genes expressos, né, no fungo no momento de infecção. Né? Se a gente fala de proteômica, da membrana, da célula hospedeira, né, todas as moléculas, todos os receptores expressos no momento da interação. Né? Participei de um trabalho agora que fazia isso em aspergilos. Né? Olhava em células de cordão umbilical, que é um modelo endotelial, né, então um modelo de vaso sanguíneo, né, o que faz essa mediação da interação? Quais açúcares do aspergil são importantes para aquela interação? E o que a célula está expressando? Então você pega muitas células e, ao invés de fazer como o pessoal fazia, ainda faz, né? De maneira muito mais lenta, né? Que é tipo, ó, marquei um anticorpo brilhoso conjugado a qualquer outra coisa determinada, tipo, TOL 4. Então tem TOL 4 aí. O que hoje você faz é uma leitura, né, de tudo ao mesmo tempo, você identifica isso depois com bases em bibliotecas. Então esses estudos, né, de tudo o que acontece ao mesmo tempo, a modulação dessas respostas, elas vão começar a aparecer. E principalmente nessa ordem, na realidade, a riqueza de detalhes que a gente vai ter na aula de Kanzler, que eu já falei aqui hoje, a gente não tem praticamente nenhum outro fundo. Como o Cândida é o fundo mais estudado, né, de interesse médico, né, o mais importante, né, em termos de mortalidade do número de pacientes, né, e por isso ele é o fundo mais estudado, né, essa riqueza de detalhes a gente vai ter em Cândida. Né, nos outros fundos a gente ainda está entendendo, né, como as coisas acontecem, né, quais receptores são mais importantes, quais açúcares estão sendo reconhecidos, que açúcares são esses. E por aí vai. Então é bem difícil, né, tentar analisar, né, como em cada indivíduo, em cada situação imune, pode estar respondendo a um determinado título de fundo, quantidade de fundo. E tudo isso é importante, porque a gente falou que quando tem muito fungo, o hormônio secretado, o fungo não cresce de outra forma, né, no morfotipo. Quando o sistema imune é debilitado, em casos específicos, e aí você pensa em cada um das moléculas envolvidas naquela resposta, né? Isso pode resultar numa falha na resposta imune para aquela infecção, né? Os exemplos aqui que a gente está discutindo, né, então são exemplos já compreendidos, né, de como o fungo pode estar causando infecção, né, como essa infecção é promovida por fatores do fungo, né, e aí até o tema principal, né, fatores de virulência. Como o sistema responde a essa determinada infecção e que fatores do hospedeiro participam dessa resposta. Não enrolei vocês não, né? Tá um negócio claro, né? Hã? Você poderia contar aqui o slide? Que estava aqui agora. É, sobre várias infecções e receptores. Deixa eu ver aqui. Então, sendo que o mecanismo mediado por inflamação, ele é, acho que descrito de 2011, 2012. Então, é uma coisa bem recente. Isso aí foi extraído de uma revisão de Cândida, que não tem 3 anos. Então, todos os mecanismos ali relacionados estão... legal, isso é importante. E o interessante é que isso não parece ser o principal para por essa situação de uma resposta inflamatória, esse passo para uma resposta inflamatória, mediada pela quantidade de glucana, que é uma resposta que é majoritária para o celular. Mas até o grosso mesmo da resposta, né, isso vale para quase todo patógeno, a resposta causa inflamação e inflamação resolve a infecção. É uma coisa bem direta. Antes de entrar de novo nessa questão de inflamatório e anti-inflamatório, para justificar o complicador na Cândida, né, um problema que existe hoje, né, em situações de internação hospitalar, é que o indivíduo necessita de catéter, né, para alimentação, administração de drogas e tudo mais. Ele tem a cândida na pele, ele e o corpo médico que está com ele, por mais que passe álcool gel, né, e lave a mão, faz parte da microbiota. No que o médico insere o catéter, pode carregar, né, leveduras ali. E essa levedura, né, em contato com a superfície do catéter, forma biofilme. Esse biofilme ele cresce até certo ponto, né, num determinado momento ele perde sustentação do catéter, da superfície do catéter, e é liberado. Então você imagina, né, um bloco, né, de milímetros de organismo, né, de célula, entrando diretamente na corrente sanguínea, onde ele vai encontrar, né, uma riqueza nutricional enorme, uma impossibilidade de crescer e de se aderir aos, né, às superfícies ali do vaso. Mais ainda, mais importante ainda, nessa estrutura, isso que o pessoal já caracterizou muito bem, quando o fungo cresce na forma de biofilme, pelo menos quando o cândida cresce na forma de biofilme, a levedura que sai desse biofilme não é aquela mesma levedura que estava colonizando a mucosa ou o epitélio, não. É uma levedura com uma virulência maior. É uma levedura com maior capacidade adesiva, chamada de levedura de dispersão, ou definida como levedura de dispersão. Ela sai da extremidade do biofilme e vai e tem essas características diferentes. Então, o que está ali favorecendo, né, a sobrevida daquele paciente, né, aquele catéter, é o mesmo fator que vai favorecer um crescimento de uma cândida com seus fatores de virulência mais exacerbados, e que aí, no que encontra o potencial nutricional, né, da corrente sanguínea, encontra aí também todas as características que ela precisa para crescer e causar doença. Hoje, o biofilme é um dos assuntos de ponta em micologia, né, em bacteriologia médica também. É um dos assuntos muito estudados. Por quê? Porque catéter hoje não é uma raridade. Catéter hoje é rotina de hospital, né? Então, se promover uma situação onde o fungo pode, né, ter a sua virulência favorecida, é uma coisa de interesse. Então, rapidamente, outro fungo de interesse médico e que... De acordo com a estatística, todo mundo aqui hoje respirou pelo menos 50 esporos dele. Aspergillus fumigatus. Não sei se vocês, eu acho que vocês já viram aspergillus, porque ele é um fungo muito comum. Por exemplo, quando cresce bolor em cima de pão na nossa casa, ou é aspergillus ou é penicillium. Tem grande chance de ser um dos dois. A maior chance, aliás, é ser um desses dois fungos. E o aspergillus, ele forma estruturas muito interessantes. Ele já não cresce na temperatura ambiente em forma de levedura. Ele cresce com um filamento, né, com conídeos, né, que formam conidiófilos, então, né, estruturas que produzem vários conídeos, que são os esporos, né, e com uma diversidade grande de conídeos. Na realidade, o nome aspergillus vem daquela paradinha que o padre usa, que joga água nos outros, que é aspersor, né, na verdade, em alguma língua aí, o latim ou italiano, é aspergilar, né? Se asperger alguma coisa. Então, é por isso, pela característica dele de dispersar facilmente, né, seus esporos. Então, novamente, nós respiramos esses esporos normalmente, né? Ele é um fungo que está no ambiente. Só que, né, com o sistema imune, né, em dia, nada acontece. Mas esse fungo pode, né, causar infecções bem graves, né, por conta do crescimento dele no epitélio pulmonar. Dentre as características, né, que promovem o crescimento e a resistência desse fungo no epitélio pulmonar, a gente tem desde melanina, todos os carboidratos que compõem a parede celular e alguns carboidratos responsáveis por uma adesão muito forte com o substrato. Em alguma aula alguém falou galactomanana, galactosaminoglicana, não lembro quem foi, nem vocês, né? Então, vocês se lembram disso da uma aula de fungo ou não? Foi? Então, galactosaminoglicana e galactomanana, né, são açúcares que estão na superfície das aspergillus e que têm uma forte adesão com substrato. O que acontece, né, com esse fungo na sua invasão? Né? Alguns passos muito básicos, né, que a gente já viu, né, na infecção por cândida. O fungo adere, né, o fungo cresce, o fungo forma filamentos, né, ele adere, né, por conta, né, de glucanas e dessa galactosamina galactana que está na superfície do fungo. ele vai formar hifas que vão atravessar o tecido epitelial. E aí, no aspergillus, acontece uma coisa que é muito danosa ao organismo, que é a angioinvasão. O fungo vai produzir hifas, né, e vai romper com o tecido endotelial, entrando, né, nos vasos sanguíneos e assim se disseminando pelo corpo. No indivíduo normal, né, isso é contido, né, formando uma região de alto crescimento fungo, mas contida na chamada de bola fúngica, onde ele vai ter até episódios de parecido com alergia, né, mas sem grandes complicações letais a curto prazo. Já quando o cara tem um déficit imune, e o crítico aí para isso é uma neutropenia, né, esse fungo se dissemina rapidamente para o organismo e chega a ser fatal em 100% dos casos. Uma coisa interessante, né, que ocorre no trajeto do fungo, né, no vaso sanguíneo, é que ele atravessa tanto de fora do vaso para dentro, quanto de dentro para fora. Mas o curioso é que a resposta é diferente, a resposta acidual é diferente em cada um dos casos. E um exemplo do fenótipo dessa resposta, né, nos casos é quando, né, o fungo está entrando no epitélio, existe uma indução de pseudópodes por parte do tecido endotelial. Aliás, não existe essa indução de pseudópodes por parte do tecido endotelial. E quando ele está saindo do epitélio, existe essa resposta, esse tipo de fenótipo, né, apresentado. Mas vamos para o que eu acho mais curioso e interessante, que é justamente aquilo que a gente conversou, né, no exemplo até de Cândida e outras micoses. A infecção por aspergillus, ela vai causar dano em duas situações. Numa situação onde o sistema imune ele não tem uma resposta, né, ele não promove uma resposta suficiente, ou quando ele promove uma resposta exacerbada. Se a infecção por aspergillus ocorrer e essa bola fungal se desenvolver, a gente vai entrar nesse momento onde você tem o fungo crescendo dentro de você, mas ele está contido e isso não causa problema. Já tendo uma resposta imune exacerbada, você entra num quadro de alergia agressivo, onde isso pode causar os mediadores inflamatórios daquele quadro alérgico, vão causar dano ao seu tecido. E dano que também vai ocorrer se o sistema imune não for eficiente o suficiente. Se o sistema imune não conseguir responder àquela infecção, o fungo vai crescer e aí o próprio fungo vai causar um dano no tecido. De aspergillus eu não entrei bem nas moléculas, mas na aula de aspergillus, na próxima aula, a gente passa de novo por esses açúcares, né, e o papel desses açúcares, que se sabe hoje, né, sobre esses açúcares da superfície do aspergillus e alguns fatores de virulência específicos do aspergillus. Mas os fungos causam micose subcutânea e sistêmica, Então, na camada interna da pele já aperta a gordura e disseminado no corpo inteiro, nos tecidos internos, eles vão acabar crescendo com uma devedura e não com um filamento. Eles até crescem com um filamento, mas crescem filamento no ambiente. Então a gente vê muito caso, e o exemplo que eu trouxe agora nessa aula é o do fungo causa com uma baixa micose, que é aquele fungo que eu já falei da história dele, que tem melanina, que pega o pessoal do Pará, né, que é um fungo que no ambiente ele está com um filamento, né, a ponto de você conseguir coletar ele e olhar no microscópio ele filamentado de rosas no chão, da vegetação rasteira, né, até de árvore. E quando ele está no hospedeiro humano, ele está em formas mais arredondadas, maiores, que parecem formas de bebedouro. Mas não duvido, né? Aquele tipo de resposta, ela é similar em outros fungos, né? Naquela mesma condição, porque são as mesmas entidades moleculares que estão envolvidas. A gente está falando de uma resposta mediada por glucano. Então, se tiver um fungo penetrando o tecido, né, que causa uma ativação de células dendríticas para mediar uma resposta TH17, né, derivada de uma estimulação por glucano, que vai estimular as mesmas vias metabólicas, a resposta é a mesma. E agora, para falar, né, de um fator de virulência super bem caracterizado e que tem a ver com parede celular, mas é um a mais da parede celular, né, a gente passa para o modelo de criptococos, que em termos de infecção é o fungo que tem hoje modelos mais bonitos descritos, né, de mecanismos relacionados a esse trajeto dele pelo hospedeiro. Criptococcus é um negócio engraçado, eu vou repetir isso na aula de criptococcus, porque o Brasil estuda muito criptococcus, né? Então todos os eventos relacionados à micologia tem uma galera ou a mesma galera, ou até galera diferente, grupos diferentes, falando de criptococose, né, e da epidemiologia de criptococcus e de pesquisas em cima de fatores de virulência de criptococcus. Ninguém aqui trabalha com fungo no laboratório, não, né? Com fungo de interesse médico. Quatro fungos mesmo? Ó, viu? Não deu outro. Mas é, então você vai nos eventos, né? Então tem diversos grupos no Brasil que trabalham com caracterização de fatores de virulência, né? Entendimento, né? Da epidemiologia e da patogenia de criptococcus. O que é fácil desse fungo é achar ele, que é um fungo que está no ambiente, né, em geral associado ao tronco de árvores ou árvores em decomposição. A ponto também de ter tido, né, pesquisador que foi para um evento, aí olhou para uma árvore e falou: pô, aquela árvore está com uma cara esquisita, tem fungo dentro dela. Pegou um potinho, raspou a árvore, chegou no laboratório, já tinha material para ele mostrar no próximo congresso, porque ele achou um criptococcus e foi falar disso depois. O que é complicado no criptococcus, né, e que ressaltou o interesse dele. Não só ele está no ambiente, mas é um fungo que coabita pombo e é encontrado nas fezes de pombo. E pombo hoje tem tudo quanto é cidade grande, né, a ponto de você tirar uma foto até de uma janela de um hospital e ter um monte de pombo embaixo, que é nojento, né. Não só nojento, mas como uma potencial fonte de contaminação por criptococcus. E indivíduos imunocomprometidos, né, e aí HIV positivos e com imunocomprometimento, né, e gente com sistema imune depletado, é a infecção por criptococcose que causa uma mortalidade alta, causa meningoencefalite e uma mortalidade bem alta. O que esse fungo tem que é interessante em termos de biologia celular, né? E o que a gente pode considerar como um fator de virulência desse fungo? Uma camada de açúcar externa à parede celular, exterior à parede celular, né, e associada a essa parede celular, que é a cápsula de glucurono xilomanano. Para a gente ter uma ideia, né, perto de outras escalas, aqui, se vocês estão conseguindo olhar, tem são duas, uma levedura, né, e a levedura brotando do Cryptococcus. Aquela parede celular que eu mostrava para vocês, né, com 100 nanômetros, né, na superfície do fungo, em escala é menor do que essa linha azul que eu estou desenhando aqui. Então essa cápsula tem 100 a 200, tem 10 a 20 vezes maior tamanho do que a parede celular. É uma cápsula que se estende por micrômetros, enquanto a parede celular tem centenas de nanômetros. É uma camada de açúcar muito grande, né, muito extensa, e até bem mais densa do que a gente está vendo aqui nessa microscopia eletrônica de varredura. Ela é mais densa do que a gente está vendo ali, porque durante o processamento para essa visualização por microscopia eletrônica de varredura, a gente acaba perdendo muito material. Mas já foi suficiente para entender, né, um pouco do tamanho, né, um tamanho mínimo que essa cápsula teria. Mas na realidade ela tem vários, né, micrômetros, então ela chega a triplicar, né, o tamanho da célula, né, em volume ocupado, né, por conta do seu grande tamanho. O que é interessante disso, a gente já vê que, né, é um fungo que cresce, né, com uma camada no seu exterior, que vai ser não só a primeira camada, né, de interação com as células do hospedeiro, mas que certamente, né, atua de forma diferente dos outros fungos que a gente está acostumado a olhar, né? Até agora eu não tinha mostrado nenhum fungo para você vocês que tinham cápsula. Esse também não é o único fungo com cápsula. Histoplasma também tem cápsula. Mas esse é um fungo que não só tem uma cápsula muito grande, mas como essa cápsula já foi descrita, né, e bem descrita como um fator de virulência desse fungo. Um exemplo dessa ação dela como fator de virulência é que a presença dela impede a fagocitose do fungo por células do sistema imune. Então, um dos principais mecanismos do sistema imune inato, fagocitose de micro-organismos, né, por macrófagos, neutrófagos, por exemplo, a gestão não ocorre com o Cryptococcus por conta dessa cápsula. É como é que o pessoal faz esse tipo de análise: pega um isolado sem cápsula e coloca para interagir junto com o macrófago e vê que aquilo é destruído lindamente pelos macrófagos. Essa cápsula, então, tem até áreas de densidade diferentes, né, que recobre o fungo, não funcionou, né, evolutivamente somente para proteger o fungo nas nossas células do sistema imune. Lembra que eu falei que existe um estudo em evolução da patogênese, em coevolução parasita hospedeiro, que é interessante, que pega dados, né, da interação de amebas com os fungos, né, e a conclusão de que evolutivamente, né, esses fungos interagiram com amebas e com isso, né, mantiveram sua virulência, né, através da história. E esses mecanismos, né, funcionam, né, como fator de virulência para o hospedeiro humano também. Então essa mesma cápsula que atua, né, protegendo o fungo contra, né, a fagocitose por células do sistema imune, protege o fungo no ambiente contra a fagocitose pelos seus predadores naturais, que são as amebas. E além disso, né, nessa cápsula, no meio desses açúcares que formam a cápsula, uma grande quantidade de água se encontra. Essa cápsula é altamente hidratada. Isso, né, ambientalmente é interessante para o fungo. É um fungo que está exposto, né, a ambientes com limitações, né, de água, né, ou incidência de luz solar. Ele tem ali, né, uma reserva estratégica de água que vai impedir a dissecação do fungo. Então, talvez até anterior ao desafio, né, ambiental imposto pelas amebas, né, o fungo já se favorecia, né, ambientalmente da presença de cápsula, por ser um fator que promovia a resistência do fungo contra a dissecação. Então a gente está vendo, né, como é que um fator do fungo, na realidade, se justifica num cenário evolutivo, onde esse mesmo fator que hoje a gente considera um fator de virulência, ele na realidade foi mantido por conta das condições ambientais, né, que favoreciam o crescimento daqueles tipos celulares que produziam e que possuíam, né, determinadas estruturas. Então o fungo possuía a cápsula, essa cápsula impediu o fungo da dissecação. No que esse fungo encontrou no seu caminho evolutivo ali, ambiental, amebas, né, essa cápsula impedia a fagocitose pelas amebas, e com o passar do tempo, no que hospedeiros, né, mamíferos humanos encontraram esse fungo, essa mesma cápsula favorecia o crescimento do fungo frente a macrófagos. E a modulação do crescimento dessa cápsula é uma coisa interessante do ponto de vista decorrer da infecção. Nem sempre uma cápsula enorme vai ser o fator importante para todos os momentos da infecção. E por que eu digo isso? Um fungo com uma cápsula exageradamente grande, ele teria dificuldade de entrar em contato, né, com um hospedeiro humano. Ele não ia ser facilmente inalado. Então, o que a gente entende hoje é que essa dissecação do fungo, né, uma perda de água e perda de tamanho da cápsula, é importante, né, para o primeiro momento da infecção, que é o quê? Que é o momento de contato do patógeno com o hospedeiro. É um momento de contato entre o micro-organismo e o hospedeiro. No que essa célula, então, ganha acesso, né, a ambientes mais favoráveis ao seu crescimento no hospedeiro humano, aí, então, no pulmão, por exemplo, a cápsula volta a ser sintetizada, e é mais sintetizada, e aí protege o fungo da ação de células do sistema imune. Então a gente vê a modulação, né, a importância, né, da modulação no tamanho da cápsula, né, em dois cenários, né, que são relevantes para o surgimento e estabelecimento da infecção. Num primeiro momento, a ausência de cápsula favorece a dispersão das células de fungo, né, e inalação por parte do hospedeiro, e uma vez no hospedeiro, a cápsula em maior tamanho favorece o fungo contra, né, a ação de macrófagos e outras células do sistema imune. E aproveito isso só para redefinir e reforçar a ideia, né, de que, evolutivamente, né, fatores que hoje são considerados fatores de virulência para o hospedeiro humano, eles são fatores que participam da resistência, da resiliência, da manutenção do organismo, né, do micro-organismo no ambiente. Então, a cápsula aqui no ambiente, né, funciona, né, como um protetor do dessecamento do fungo, né, um protetor da... Dessecamento não é a palavra certa, né? Um protetor da... Qual é? Desidratação. Desidratação, excelente. Desidratação do fungo. Um protetor contra a fagocitose por amebas, né, no hospedeiro humano, e também ele vai ter um fator antifagocitose das células do sistema imune do ser humano. Mas agora vamos passar por alguns aspectos rápidos da infecção, né, por criptococcus pneumoniformes, focando em alguns mecanismos de interação, então, os fatores relacionados à interação e à evasão do sistema imune. Então, novamente, não vou falar da patologia da doença, né, nem tratamento, né, mas como, né, uma vez no organismo, alguns fatores ocorrem, né, e que promovem a interação das células do fungo com as células do nosso sistema imune, e a saída, né, do criptococcus, né, uma evasão do sistema imune, né, a atuação do criptococcus de forma a não ter seu crescimento, né, a não sofrer interferência do sistema imune, não ter seu crescimento, né, bloqueado pelas células do sistema imune. E a gente já viu então como é que o criptococcus chega, né, no corpo, né, ou então leveduras, né, após desidratação, né, onde elas vão estar com uma cápsula menor e reduzida, né, ou os poros do fungo, né, em formato, né, menor, que são capazes de ser inalados, né, pelo hospedeiro humano. Esses dois tipos de célula podem ser reconhecidos pelo sistema humano, e eles vão ser reconhecidos de forma diferente. A levedura, né, cheia de cápsula ainda ao seu redor, né, é opsonizada por moléculas do sistema complemento, né, e essa opsonização vai favorecer a internalização por macrófagos, a fagocitose por macrófagos. Já esporos sem cápsula, então sem uma camada externa, eles vão expor os polissacarídeos da superfície, né, de fungo normal. Então vão expor beta-glucano. Essa beta-glucano, então, vai ser reconhecida, né, pelos receptores das células do sistema imune, entre didectina 1 e toll-like receptor 2, né, e também interagir com o macrófago, sendo, né, então, fagocitados. Então, o que a gente tem nesse cenário inicial de infecção no pulmão, né, são dois tipos celulares que vieram do ambiente, que tem características diferentes, né? Um tem cápsula, levedura, mesmo com a cápsula ainda menor por conta da dissecação, da desidratação, né? Seus polissacarídeos capsulares, né, sofrem a ação do sistema complemento, que adere então a esses polissacarídeos capsulares, e aí a opsonização desse fungo, né, favorece a fagocitose por macrófago. E esporos desse fungo que vão ter sua principal estrutura de superfície, né, as beta-glucanas da parede celular do fungo, reconhecida por receptores das células do sistema imune, entre eles dectina 1, né, e toll-like receptor 2. E aí tu pensa, o que, que vocês pensam? Eu estou perguntando pouco. Mas assim, então, que o criptococcus entra em contato com as nossas células, né, essa resposta também vai ser gerada muito rapidamente, né? Porque, em geral, é rápido. Você tem macrófago no pulmão. Então, o contato, lógico que pode existir um contato com tecido, né, que vai favorecer a instalação do fungo. Mas, se algumas células do tecido pulmonar, do epitélio pulmonar, as células do sistema imune do epitélio pulmonar, próximas ao epitélio pulmonar, que vão entrar em primeiro contato com o criptococcus, serão macrófagos. É por isso que usam aquela frase, como eu falei no início da aula, é que eu vou tentar evitar termos bélicos para não parecer que existe uma guerra sendo travada entre os organismos, mas é muito clássica a frase de macrófago, que é a primeira linha de defesa celular do organismo. E é por uma questão temporal de atuação. Né? Existem macrófagos no pulmão, né? Os macrófagos no pulmão vão entrar em contato com o criptococcus, né, nesse ambiente. Se esconder e impedir esse reconhecimento pela. isso é bom ou ruim? Isso aí, tipo, então, por isso que eu tenho a visão de... Assim, pra gente é bom porque a gente vai gerar uma resposta, vai ser parte do que vai ser reconhecido. Mas... Beleza, muito bom. Fagocitar a cápsula, ela tem que estar com alguma molécula que o macrófago reconheça. E que molécula é essa? São moléculas do sistema complemento que vão opsonizar o macrófago. E aí o macrófago reconhece as moléculas e opsoniza e fagocita o fungo. Pode ser opsonizado só pelo C5C3B? Já tem que ter anticorpo anti-criptococo. E aí também opsoniza da mesma forma. Se jogar um anticorpo anticápsula num criptococcus, e colocar isso para interagir, uma macrófago vai conhecer super bem e vai interagir o criptococcus. Isso até bloqueia o crescimento do fungo. Anticorpos ligados à cápsula limitam o crescimento do fungo. Não sei dizer exatamente como, vou até dar uma olhada para ver isso, mas limita o crescimento. Beleza, então não tem escapatória aqui, né? O fungo vai se dar mal nessa. Vamos ver. O que que acontece, né, nesse ambiente de interação? O fungo foi fagocitado pelo macrófago. O esperado é que o macrófago vai jogar um monte de enzima lítica, vai formar um fagolisossomo, vai baixar o pH, aquelas enzimas vão destruir o fungo, maravilha, estou sem criptococo de novo. Só que, né, não é bem isso que acontece. O fungo, ele sobrevive no pH baixo do fagolisossomo, né? Isso acontece, a gente vai ver que acontece com um monte de bicho isso. Isso aí é o que vai para o cérebro, porque ele está dentro do macrófago. É o que vai para o cérebro. Ele tem cérebro aqui. Lembrou? Ele é bloqueado ali, aí ele fica explodindo na palma, mas vai na cérebro. Ele sai, né? Eu também tinha um filho. Exatamente, então já lembraram. Então beleza, então gente, é por isso, é hoje. Não, mais um pouquinho, tem o quê? 10 slides. Jogo rápido. Mas então, o que é importante além disso? Lógico que a gente vai chegar lá. Mas o macrófago sobrevive no ambiente do pH ácido do vacúolo ali, né, do fagolisossomo. Coisa que acontece com um monte de patógeno, né, que interage com a gente. A gente vai ver mecanismos, né, de sobrevivência em cândida, que eu não abordei aqui, mas vou falar na próxima aula, de Leishmania, que sobrevive ao vacúolo, de Kruse, que sobrevive ao vacúolo fora do tóxico, de um monte de micro-organismo que sobrevive ao pH baixo. Então, essa sobrevivência ao pH baixo, né, a gente considera dentro, né, de uma característica relacionada à virulência. Né? Se a gente tem que definir o fator de virulência como, né, a característica que o fungo possui, ou o patógeno possui, né, que está ligado a um gene, se eu depletar aquele gene, aquela característica deixa de existir e aí ele deixa de ter capacidade infecciosa, né, cada organismo desse possui, né, como fator que promove a resistência dele a esse pH ácido, né, esse pH baixo, né, é um fator de virulência que vai promover então a sobrevivência desse fungo nesse ambiente hostil. É um ambiente hostil, esse fungo, por exemplo, tem cápsula, né, ele resiste ao pH baixo do vacúolo, do fagolisossomo, e duas coisas podem acontecer com ele. Não só ele sai do macrófago como se nada tivesse acontecido com ele, mas como ele pode, né, até ir para outra célula. Então ele passou por uma célula, né, e aí ganhou acesso a uma outra célula, que pode ser um outro macrófago que estava do lado desse macrófago, mas pode ser quase que qualquer outra célula que esse macrófago vai encontrar. Então a gente encontra aí um mecanismo de relacionado à disseminação do fungo pelo organismo muito interessante. O fungo, ele não só estava dentro do macrófago, né, ele já interagiu com algumas moléculas do sistema imune e estava dentro do macrófago, mas nesse meio tempo entre uma célula e outra, né, nenhum outro mecanismo do sistema imune afetou ele. E ele, por exemplo, não causou febre. Né? Se ele tivesse fragmentado, né, promovido uma resposta de caráter inflamatório, causaria febre, mas ele não ia se dar tão bem assim, temperatura muito alta. Então poderia ser um fator limitante para o crescimento dele, que não aconteceu porque ele estava, né, bem acondicionado no interior de uma célula que é nossa. E aí, uma vez que ele foi expulso, né, daquele macrófago, ou saiu daquele macrófago, ele pode atravessar então tecidos, inclusive o tecido endotelial, chegando à corrente sanguínea, ou no que ele foi para outra célula, acho que se tivesse assim ia estar até mais bonito, né, no que ele foi para outra célula, essa outra célula atravessou o tecido. E as células têm, né, mecanismos, né, que promovem a passagem dela através dos tecidos. E essa outra célula atravessou o tecido carregando dentro dela um patógeno. O que a gente pensa aí no que isso é importante para o desenvolvimento, né, de uma infecção, é que é um mecanismo relacionado à disseminação do patógeno dentro do hospedeiro. O fungo estava então dentro do macrófago, num tecido, ele estava contido, né, numa célula, dentro de um tecido, né, então geograficamente limitado no hospedeiro, e através de um mecanismo, né, desse, ou da passagem através aqui do endotélio, né, ou a passagem dentro, né, de uma célula através da parede desse vaso, ele vai ganhar acesso a um vaso sanguíneo que vai jogar esse organismo para quase qualquer outro lugar possível no corpo. A disponibilidade nutricional dele no sangue vai ser ainda diferente, então ele vai ter um amplo acesso, né, a fatores que vão promover o crescimento dele. Só que, de repente, ele espera um pouquinho mais para crescer. E aí, o que é muito bonito nesse mecanismo é quase que morbidamente lindo, né, o mecanismo, porque a gente está falando de um mecanismo bem elaborado, né, não elaborado no sentido de desenhado, né, mas um mecanismo complexo, né, de crescimento, né, de um fungo dentro de um organismo, né, que é o quê? Que é o fungo, né, ter essa capacidade, então, de se manter dentro de uma célula do nosso sistema imune, né, de crescer dentro de uma célula do sistema imune, crescer a ponto, vocês já olharam um videozinho aqui, né, que é super maneiro, mas eu volto ele agora com um comentário, assim, um comentário, né, que é o quê? O fungo crescendo dentro de um macrófago, então a gente vê o número de células ali dentro aumentando. Num determinado momento, né, essas células são liberadas ou saem, né, ou encontram um caminho de saída, né, para o ambiente externo, e com o macrófago não acontece nada a ponto dele achar que é a hora certa dele se dividir. Então, não só a célula está hiperviável, mas como está metabolicamente viável, né, continua seu crescimento, não mudou a mobilidade da célula, não mudou, né, as características reprodutivas daquela célula. A gente tinha um macrófago antes e tem praticamente o mesmo macrófago depois. Só que nesse meio tempo ele serviu de incubador ali para todos aqueles fungos, né, que estavam dentro dele. O que é interessante com isso? Oi? De novo? Certamente. Certamente. Isso é... Mas lembra, a fagocitose depende de opsonização. Se o fungo vai estar com cápsula, então a fagocitose vai ser menos eficiente do que naquele primeiro momento que ela foi opsonizada pelo sistema imune. Se ali tiver também ou anticorpos ou fatores de sistema complemento, o macrófago vai ter essa capacidade de fagocitar de novo, sim. Na verdade, que a cápsula ela é antifagocítica, mas ela não é impeditiva da fagocitose. A fagocitose vai acontecer, mas em uma frequência muito menor que aconteceria com o fungo sem cápsula. E o que é bonito aí, né? Se a gente começar, se eu pegar um lisado de macrófago e colocar em qualquer hospedeiro, né, ali vai ter tanto mediador inflamatório que a gente vai causar um ambiente de inflamação, né, que vai promover, que vai causar febre, que vai sinalizar para outras células do sistema imune, né, que vai promover, né, um repertório celular e humoral potencialmente danoso ao fungo. No que o macrófago não é rompido, nada disso acontece. É como se o criptococo tivesse passado invisível, né, por aquelas células do sistema imune. Aproveitando a carona do macrófago, ele consegue ainda, né, atravessar a barreira hematoencefálica. Oi. Esse macrófago, ele vem de mitose ali, logo depois que parece que não mudou como nada. Como você falou, né? Não mudou nada, assim, sabe? Parece que não tinha nada ali. Não, então, foi justamente isso. Macrófago, não sei se ela atrasou, provavelmente ela até atrasou o cronograma dela de mitose, né? Por conta do que estava, né, ali, ou até adiantou, né? Tinha muita coisa dentro da célula, a divisão é meio que uma relação de volume, célula, ou então, a célula está crescendo, opa, mitose, e nessa de macrófago sai. Tem estudos nesse caminho, são todos do mesmo grupo que estava no Albert Einstein, agora eles foram estava em Nova York, no Albert Einstein, eles foram agora para o meio dos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome deles, mas o chefe desse grupo é Arturo Casadevall, que é um nome bem conhecido, né, em interação parasitas. Já ouviu falar de Casadevall? Ainda não. Não? Mas pode ter certeza que você ainda vai ouvir muito falar nesse nome, porque ele não só é uma pessoa que há muitos anos pesquisa criptococos e criptococose, bem nessa linha de interação parasitoide com fatores de virulência, com foco em cápsula, e metade dos micologistas que pesquisam isso no Brasil fizeram pós-doc com ele. Então, é papo de se pegar o telefone agora, consigo ligar para três que fizeram pós-doc com ele. E esses três ligam para mais 10 no Brasil que fizeram pós-doc com ele também. Então, é bem. Não só um profissional que vai muito em cima dessa área, mas como todos esses mecanismos são foco da pesquisa dele. Então, hoje eu não sei dizer como é que está a relação à programação genética ou o perfil proteômico desses macrófagos em relação a macrófagos não infectados. Mas tenho certeza que isso é uma coisa que está na linha de pesquisa do Carlos. Mas o que sabe hoje é que esse mecanismo existe, que, aliás, os outros mecanismos podem existir também. A saída do criptococcus com o lise de macrófago existe, né? E o criptococcus pode sair arrebentando o macrófago, matando o macrófago. O criptococcus pode sair também não arrebentando o macrófago, a ponto do macrófago estar viável e fazer esse dividir depois. O que é interessante no mecanismo desse é que um mecanismo que não lise o macrófago, não promove, né, toda uma atração de mecanismo de resposta do sistema imune, né, e que mantém o macrófago íntegro, sendo que o fungo dentro do macrófago consegue passar através de tecidos, nessa o fungo ganha acesso a um tecido de extrema importância para o hospedeiro, que é o tecido cerebral, por conta do atravessamento da barreira hematoencefálica. E aí entra um agente complicador naquele repertório de fatores de virulência. É que no cérebro eu tenho, né, tirosina, eu tenho dopa, eu tenho intermediários nutricionais, eu tenho fontes, né, nutricionais, né, intermediários metabólicos que o fungo utiliza para produzir melanina. Melanina que vai compor a parede celular do fungo. Não é muito inteligente, não. Não tem inteligência nisso. Isso só existe. Né? Por favor. Né? Mas é assim um mecanismo muito robusto e complexo. Né? É cheio de detalhes. Né? E isso dentro dessa linha, novamente, isso aqui pode acontecer, mas acontece porque o fungo, para o fungo produzir melanina, basta ele ter ou epinefrina ou tirosina à sua disposição. Isso é simples assim, a gente pega um vidro de meio mínimo com criptococcus no laboratório, joga um milimolar de DOPA, daqui a um dia o fungo está preto e a parede celular dele está desse jeito. Está mais escuro, então está mais escuro, está mais resistente, né? Os anticorpos não vão interagir com essa parede, né? Então você vai ter um patógeno que vai ter uma característica a mais que vai promover a resistência dele naquele ambiente. E aí ele vai causar com maior agressividade, dano, né, no tecido cerebral. E aí você tem um quadro de meningoencefalite causado por criptococcus na forma. Talvez eu vou voltar. Aliás, eu quero voltar nisso, né, na aula de criptococcus, mas focando nos quadros clínicos, né, e na doença, talvez só dando uma pincelada nesses detalhes que a gente discutiu hoje. Mas aí a gente tem, né, nesse exemplo, né, da mesma forma que aconteceu com o câncer, né, uma série de eventos quase que sequenciais que mostram, né, como os fatores de virulência, né, participam de momentos, né, na infecção, né, e na colonização, né, do micro-organismo num sistema hospedeiro. Esse slide que eu já mostrei para vocês é só para adicionar um fator que vai complicar essa situação do fungo com melanina crescendo no hospedeiro. Não só a melanina vai proteger o fungo contra uma série de sistemas agressores do agressores não, mas sistemas, né, que o hospedeiro possui, né, de interação, como, né, mecanismos, né, de resposta mediados por agentes oxidativos, né, ou enzimas, Mas o que a gente tem ali de repertório para causar dano no fungo não vai funcionar tão bem. Já que todo antifúngico ele tem que obrigatoriamente ou agir na membrana, ou em enzimas na membrana, né, ou em enzimas, né, que estão no citoplasma, o antifúngico pode não ter acesso, né, a essas estruturas, já que a parede celular com melanina impede a passagem do antifúngico pela parede celular. Então, o fungo que está lá no cérebro se alimentando de tirosina ou outros mediadores, né, que se encontram no cérebro, como DOPAs e epinefrinas e outros compostos fenólicos, vai produzir melanina, não vai, com isso, a parede celular fica com uma camada extra, né, de maior densidade. O antifúngico que foi administrado àquele paciente pode não agir por não ganhar acesso, né, aos seus alvos no interior da célula. E aí, falando, continuando o papo em melanina, e falando do outro modelo, o fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo-fungo- foto aí, né? Essa foto é o cenário do camarada que faz a colheita de açaí no norte do Brasil. É um cara que trabalha com essas condições e que encontra com fungo que vai estar crescendo nessa vegetação que ele está manuseando constantemente. O mapa da cromoblastomicose, ele coincide com um mapa de várias doenças que a gente vai analisar durante nossas conversas aqui, que é o mapa de doença tropical, que são o mapa dos micro-organismos, né, que sobrevivem a temperaturas mais altas e incidências maiores, né, de radiação ultravioleta, que resistem maiores a condições úmidas como desses locais, né, que são as condições que os patógenos que causam as doenças, né, causadas por parasitas e doenças tropicais, residem. Né? E esse fungo, tanto no ambiente quanto no laboratório, ele tem essa cor bem escura porque ele produz melanina. E durante a infecção, não só ele está com melanina no ambiente, ele só vai causar infecção quando tiver acesso a um tecido, né, abaixo da camada nossa da pele, então um tecido subcutâneo. Ele só consegue esse acesso através de uma lesão, então é necessário um corte para esse fungo entrar em contato com o tecido, né, eu preciso que então de um rompimento de barreira do nosso corpo. Mas uma vez que ele ganha acesso, ele encontra ali as condições para o seu crescimento e para a sua diferenciação. E aqui ocorre um negócio muito particular, diferente daquilo que a gente viu em Cândida. Em Cândida a gente viu a levedura crescendo como filamento no momento de infecção. Aqui a gente encontra o propágulo do fungo espora, né, o conídeo, né, ou até o fragmento de hifo, que forma uma estrutura morfologicamente similar a uma levedura. Na verdade, essa célula tem até um nome em particular, né, que é a célula esferótica, mas que forma uma estrutura mais arredondada, de tamanho maior, no tecido do espelheiro. E aí ocorre um ciclo, né, de crescimento celular, formação de fibrose, mais crescimento celular, dano tecidual, né, que gera no final esse aspecto bem feio, né, que é uma lesão característica da cromoblastomicose. Mas, oi? Sim, que vai iniciar, que vai... A temperatura é um dos fatores que promove a mudança morfológica. E essa temperatura dando um pouco o aspecto de causa e efeito, né, e do que acontece, né? Isso é diferente entre os fungos e o interessante é que em fungos patogênicos a temperatura é o fator, né, de mudança morfológica. O que é diferente entre os fungos? É diferente a forma que esse fungo vai assumir numa temperatura mais alta. Né? Onde é que está algumas das semelhanças, uma semelhança, né, entre os mecanismos? Moléculas relacionadas ao dimorfismo são controladas por proteínas de choque térmico, heat shock protein. No que sobe a temperatura, essas chaperonas atuam de forma diferente, né, na manutenção do novelamento das proteínas, e isso, essas proteínas, uma vez parcialmente noveladas ou diferentemente noveladas, vão ser fatores, né, que vão promover a cascata que vai levar à expressão de fatores relacionados a outras formas. Então a gente vê nos fungos, né, que causam, nos fungos patogênicos, algumas transições, do tipo transição, né, de estruturas de micélia, né, de hifa, né, para levedura ou para formas leveduriformes, sendo que essas formas são realmente diferentes, né, de leveduras multiflotantes, os esporos encapsulados, ou, né, da transição, né, de levedura para micélio, né, em alta temperatura, por conta em outros fungos, como Candida albicans, que foi o primeiro exemplo da aula. O que é interessante é que não necessariamente esse fator é o único fator que promove essa diferenciação. Em algumas condições de laboratório, se eu modificar a temperatura de crescimento, não obrigatoriamente eu vou causar a diferenciação. E com alguns fungos isso é bem claro, né? É difícil, aquela forma de reforço que é pedrosa, é difícil obter só mudando a temperatura. Em geral, eu consigo ela inibindo o canal de cálcio, ou usando quelantes de cálcio, né, modulando, né, a disponibilidade de cálcio para o fungo. Em outros fungos, eu consigo, né, modulando a composição do meio de cultura e a temperatura. E aí eu tenho uma linha, às vezes, muito tênue, né? O que é básico, e isso é característica de qualquer fungo patogênico para o humano? Ele sobrevive a 37 graus. O fungo sobrevive à temperatura do nosso corpo. Lógico, se não sobrevivesse, não seria capaz de crescer o nosso corpo, e aí não seria capaz de agir de forma nenhuma, né, ao causar algum quadro de doença. Mas só essa mudança de temperatura não é o suficiente para causar essa modificação. Então, isso está acompanhado de outros fatores, né, em Cândida mesmo, uma diversidade de fatores, né, desde fatores hormonais, de moléculas de coruscência do fungo, como disponibilidade nutricional, disponibilidade de oxigênio, quantidade de glicose, né, além da temperatura. E a mesma coisa para os outros fungos patogênicos, né, essa mudança de temperatura, para ela ser acompanhada de uma mudança de forma, né, outros fatores são necessários, como, né, disponibilidade nutricionais, modulação de íons, né, a disposição do fungo. Então, para eu conseguir essa forma aqui no laboratório, o que a gente fez, isso aqui foi a gente fez mesmo, né, aumentar a temperatura e modular a quantidade de cálcio. A gente usou EGTA como quelante de cálcio para o fungo não ter acesso ao cálcio e ele crescer nessa forma esferoide. E o que a gente viu nela em relação à melanina foi aquilo que a gente discutiu brevemente na última aula. Que a parede do fungo, né, que tem melanina é mais fina, e isso não é surpreendente, porque apesar de ela ser mais fina, ela na verdade é mais compacta. A melanina favorece a interação entre os carboidratos das paredes, que compõem a parede, e com isso deixa ela mais compacta e ao mesmo tempo mais forte. Isso medido, né, por técnicas de força atômica. mas a forma muda externamente e internamente. E a resistência do fungo a macrófagos muda também. O fungo que produz melanina arrebenta com o macrófago, enquanto o fungo que não tem melanina não causa o mesmo tipo de resposta. Aqui eu só não sei dizer se foi uma resposta do macrófago que resultou numa lise dele, né, ou num algum mecanismo que levou a lise dele, ou se foi o mecanismo do fungo que levou a esse rompimento da membrana do macrófago. Mas o que a gente sabe nesse processo de interação com o macrófago é que a melanina, por sequestrar radicais oxidativos, né, protege o fungo da ação dos radicais oxidativos produzidos por macrófago, óxido nítrico, né, radicais superóxido, enquanto o fungo, né, que não tem melanina sobrevive ao ataque, né, tem uma sobrevivência maior, né, a um ataque promovido por os radicais oxidativos do macrófago. E aí a gente vê até uma situação parecida com aquela que eu mostrei em criptococos, que é o fungo crescendo, né, no interior da célula do hospedeiro. Que é o fungo crescendo, né, e se dividindo, né, produzindo, né, outros polímeros, né, ou crescendo seus filamentos, né, do interior da célula do hospedeiro. Como já são mais 4h30, só para dar esse panorama final, né, e eu volto a falar de biologia de sistemas, é que daqui para frente, olha, isso já acontece há alguns anos, né, a gente está vendo o crescimento do número de trabalhos, né, que vão relacionar a expressão gênica, alguma ômica, a metabolômica, a proteômica da interação, né, então todas as moléculas envolvidas numa interação, os receptores, no conjunto, o repertório inteiro de receptores envolvidos na interação, né, e o resultado dessa interação. Isso é importante porque tira da gente aquela visão unilateral, né? A visão que a gente tinha era, ó, um receptor é importante para a interação e ponto. E hoje a gente vai ver se o fungo de repente está aderindo. Se eu estou com uma hifa que está numa faixa de tamanho, então que ela tem menos glucana exposta, mas tem ainda um pouquinho de glucana exposta, ou tem uma população mista, onde eu tenho fungos que não expõem glucana, mas expõem manana, e fungos que expõem glucana, como é que é essa resposta? Isso leva à infecção? A gente acabou falando de casos muito específicos, né, de situações muito bem estabelecidas e afuniladas. Né? O fungo, a hifa que não expõe glucana, não ativa a dectina 1, e por isso a infecção se desenvolve. Mas o nosso corpo não é isso. Né? Aliás, os organismos eles não estão sempre sincronizados dessa forma. Então, numa infecção por determinado fungo, por exemplo, né, a gente vai ter populações, tipos diferentes de célula atuando. Vai ter o criptococcus com mais cápsula e menos cápsula. Qual deles dois vai sair do macrófago sem lisar o macrófago e qual vai sair lisando o macrófago? Eu vou ter o fungo com mais manana e menos manana. Eu vou ter o filamento maior e filamento menor. Qual vai ser fagocitado e qual vai ser em qual vai perfurar a célula? Ainda mais, né? O que está participando desse processo? Quais moléculas estão sendo essenciais para isso e em que proporção? E aí são o conjunto desses dados, né, de ômicas e de proteoma dessas interações e de metabolômica disso tudo, né, e de muita observação e estatística desses dados todos, né, que vão responder às perguntas que a gente já tem hoje. Né. Então, em alguns casos específicos de algumas doenças, principalmente câncer de criptococcus, que está mais evoluído nesse ponto, eu acho que nas próximas aulas a gente já consegue, né, analisar para a interação, né, e para momento de infecção, pensando, né, em cenários mais amplos, ao invés do foco da aula de hoje, que foi o quê? Moléculas específicas e como essas moléculas, e como essas moléculas ou estruturas, né, como adesinas, né, cápsula, polissacarídeos da parede celular, melanina, participam da interação com que moléculas específicas do hospedeiro. Vou o seguinte, terminar aqui. Tem um livro que eu tenho e ele já está um pouco antiquado, né, porque ele é de 2004, mas ele fala, né, em exemplos, né, e de forma um pouco geral, com exemplos, mas de forma um pouco geral, de fatores de virulência e interação fungo-hospedeiro, inclusive com foco no sistema imune. Mas a pesquisadora aqui, ela só publica em relação ao sistema imune e patógeno, e realmente são artigos brilhantes assim, que explicam como essa relação ocorre. E aí aconselho a assistir, tem um videozinho no YouTube, né, do Casar de Val, né, Foco, que é sobre a origem da virulência. É bem maneiro, ele fala, né, de fungo à extinção de dinossauro. E é bem interessante, é um inglês bem fácil de se entender, né? E é um vídeo, é bem legal de se ver, que ele fala, principalmente usando o Cryptococcus como modelo, né? Como ele explica, né, a origem de violência em micro-organismos, né? E como isso pode participar de um cenário mais macro, que seria, né, a transição, na verdade, do que ele fala, né, a transição do mundo dominado por répteis, que tem temperatura baixa, para o mundo dominado por mamíferos, que tem temperatura mais alta e aí fungo não cresce. E no final ele chuta que foram fungos que começaram a extinguir alguns répteis importantes, né, que já tiveram no nosso planeta, como os dinossauros. Mas, né, isso é uma... eles perderam um dia, né? Putz, caramba, hoje, né? Esqueceram o dia e ficaram para trás. Mas é uma fonte legal. Até amanhã eu coloco isso na comunidade de Facebook, ou para e-mail, para quem me deu e-mail. O áudio eu vou colocar também, eu só vou ouvir antes para ver se ficou do jeito que eu imaginei, né? Se ficou legal. Mas a minha ideia é estar sempre divulgando isso para vocês.